bukas na papa. Rizal, na porta da papa, mas não é isso. Vitor, Thiago, até o início da colagem. Tem frequência livre, Vitor, Mike, Quebec. Sim, a gente aguarda a liberação, PV5217. 3-1-2, solo 3-2, chame solo, 2-1-8-9. 2-1-9, lá. Alfa, repórter na Cidade de Leste, 3-1-2. O 217, forma helicóptero, Alfa CR50, vai fazer táxi na pista 17 até a cabeceira 35. 7-5-2-1-7. 5-2-1-7, tem pouso autorizado, pista 1-0, 1-5-0 graus, 1-0-9, ajuste no 0-2-1. Pouso autorizado na 1-0 para o 5-2-1-7. Thiago, hotel decolagem Salvador 33, ingresso a Xeme, o PES, controle, 208. 208, ouvindo a Thiago, hotel. Em Salvador, guardião 02, 02. Guardião 02, inicia decolagem, ingresso no Axé, ajuste, 1021, 30 graus, 19. 1021, ingresso decolagem, guardião 02. Mike Bravo uniforme, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, 97. Juliette, portão 2, 6192. Ok, portão 10, 6192. Charlie Hotel, prossiga. Preparado na sua escuta, no corredor aqui. A gente modificou, segue agora mil pés, o Vitor Charlie Hotel. Afirmo. Gente, mil pés, corredor Axé, repórter no Farol da Barra, Vitor Charlie Hotel. Vai parar o Vitor Charlie Hotel. Vai que dá para decolar antes desse tráfego. .826, se redução para 1809. 1-8-0, reduzindo 5-2-6. Salvador tá fora do solo, guardião 02. 02, chama o controle, 120.8, decolada às 3-5. 208, guardião 02. Coito 26, desça para 3.000 pés, ajuste 1.021. 3.000, 1.021, 5.26. Sr. Charlie Hotel, confirma pro ideal pro destino. 208. O senhor prossegue via litoral? Se possível, subir a ascensão e prosseguir na 224. Confirme o nível? Seria o 085. Pro é 224? Abemos. Gente, voe direto de destino e suba para 1.500 pés inicialmente. 1.500 na 224, Vitor Charlie Hotel. Controle Salvador, Guardião 02. Guardião 02, 500 pés, reporte visual com Dina. Portal visual com Dina, Guardião 02. 3304, estabilizou? Estabilizado visual. Completa final, torre 118.95. 119.95, obrigado, tá 3304. 1.1895. 295, gente. Web 5826, 2.000 pés, o ajuste é no 021, está livre LS, reporta estabilizado. 2.000, chama estabilizado, que fez um 0, 5826. Torre Salvador, bom dia, está 3304, vai passar em Jacé, abaixo travado. 3304, continue aguardando, está livre, ajuste no 021. Gente, continua agora essa pista livre, tá? 3304. 3304, vamos para África, Embraer 121, decolando a 17, fazer o perfil da Arbok, vai curvar à direita e começar a ascensão. Sente, está 3304. 3304, tem pouso autorizado na pista 10, 140 graus, 129. Pouso autorizado, pista 10, está 3304. Vitor Charlie Hotel, sua para 4.500 pés. Confirme a radial distância de Salvador da localidade de destino. Pô, é o Mike Brown uniforme, tá fora do solo. Uniforme, chama controle, é 208. 208. É, bom dia, papatão, o Mike Brown uniforme decolou na água. Tá passando 3 mil nesse escuto. Gente, Mike Bravo uniforme, contato radar, sobe no perfil da Arbor. Gente, Arbor, Mike Bravo uniforme. Web 582 meio estabilizada? Estabilizou agora. Torre, 118,95. 18,95. O Victor Charlie Hotel, confirme o estimado para Ilhéus e o pouso. 2,6, continue a segunda, ajuste 1021, aguardando ficha livre. Aguardando 1021. Salvador, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, reporte Itapuã, ajuste no 021, para iniciar a espera. Reportará para o Itapuã, Delta. Solo Azul 4209. Tá, tá visual agora, posição está livre. 3304. 3, 4, 9. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, Papatango, Vitor Charlie Hotel. Confirme o estimado do través de Ilhéus e o pouso. Aqui é com o Delta, reporta na final 97, ajuste no 021. Reporta na final 97, Delta. De 4.000 3 horas, alterna Vitória, pronto para o táxi, praticamente de volta com o tráfego da data. Infelizmente, 4.000. 526, qual que é a ideia? Clear, bom, correction, my arrival, distant flight level 050, Brazilian Force. Identification, Brazilian Force, 526, my distant flight level 050. Trek, reporte livre, Kilo Whiskey. Tango Mike Bravo Uniforme, chama Recife, 1288, alternado 1260, Mike Bravo Uniforme. Recife, 1288, alternado 1260, Mike Bravo Uniforme. O Mike Bravo Uniforme, não consegue me chamar de pouso, não? E a linha mantém, vai decolar 2 minutos após o TAM. Avisado para Salvador, o nível 360, conforme rota de planta, escola da 10, curva direita, Tael, Leda, Bridge, onde intercepta a via Prisulum no meio para Belo Horizonte. Mono 208, controle 5566, transponder, voo Mono 923. Aportará para o Puxa, Thunder Mono 923. Passarei 2x23 para o TAP, que é o 246, 4 horas, alterando Salvador. Autorizado decolagem, 120 graus, 10 nós. Autorizado decolagem, 547. Air Force 2526, after TAP, descend 2000 feet, connect 1021. Transferência. Trip 5437, contato radar, sobe para 380, perfil da El. Perfil da El, pode mandar ela dar pra gente? Mantenha perfil. Marcelo. Você é a Lima, senhor reportagem. Operador Xané 6111, 270, 1660. Xané 6311, identifica a chegada bom, desça para 4000, ajuste 1021. Ficou 4000, posiciona bom, 6311. Laje 120 graus, 129. Guerra Bravo, Romeu Papá. O Gol no 923 está pronto, mas aguardar o seu passando na retaguarda. Controle 120 decimal 8. 1208. Controle Salvador, passaria 2223, perfil Arbor, cruza 1000 pés. Passaria 2223, contato radar 260, será Arbor. Gente, atenção 260, passaria 2223. Presenting a posture 526, passing 3000, clear ILS. Clear. 526. Autorizado táxi, reporte para inglês. Autorizado, alinhar decolar, 120 graus, pé norte. Alinhar decolar na dentro, 12895. 12895. 118.95. 118.95, thank you. Então 3179 Recife 1251 13325. Você copiou 1251 na alterna? 13325. 13325. Bom dia, obrigado. Capuchão Corso, gear down and locked. 25, 26, continua por outra, sendo embarado no Evacuated, Alten 310, 21. Continua por outra, sendo embarado no Evacuated, 25, 26. Estado V, 21, Otávio e Alfa no ponto de espera, sendo uma torre 118, 19, 5, 9, 2, 3. Solo Salvador, azul, lado no 3, 1, portão 9, tá aqui. Alegre, nós vamos ver, senhor. A linha decola. Uma centena de nós, o vento. Azul 4299, decolado na sua escuta. O 4299, contato radar 360, saída da El. Gente, autoriza direto da El, Oledo, da presente? Autorizado da El, Azul 4299. 4299 da El, obrigado. Salvador do Azul 9131, tá com 8:30 a bordo, 4 horas 10 e alternando na sua para o táxi. Obrigado.